Prosseguindo em sua missão cultural, a Rádio Roquete Pinto apresenta esta música clássica tão popular. Bloco de programas realizado pela Rádio Roquete Pinto e que conta com a parceria estabelecida com a Rádio Cultura FM de São Paulo. 3 horas com a música dos grandes mestres. E nesta primeira hora, produção e apresentação de Rafael Fonseca. Alô, amigos da Rádio Roquete Pinto, aqui é Rafael Fonseca e o nosso programa hoje é a continuidade do especial que eu estou fazendo sobre as 4 estações do Antônio Vivaldi. Ontem nós vimos o primeiro programa da série com o concerto número 1 dessa coletânea, concerto A Primavera, e hoje nós vamos ouvir o concerto número 2, intitulado por Vivaldi, O Verão. A versão que eu vou apresentar a vocês no final deste programa é uma versão, uma transcrição do concerto feita pelo flautista James Galway. O James Galway fez uma transcrição e pegou as partes do violino principal e transcreveu para a flauta, que é seu instrumento. Por que que eu estou fazendo essa opção de mostrar esse concerto numa transcrição e não no original para vocês? Ora, nós estamos fazendo aqui uma análise de como os compositores tentam retratar determinadas impressões que eles têm da natureza em sua música. E o intuito do Vivaldi no concerto O Verão é, logicamente, imprimir, de certa forma, um calor nas notas musicais, um calor na música feita pelos instrumentistas. E quando o violino, que é o instrumento solista principal das 4 estações, é substituído pela flauta, vocês vão ver que o som aquece mais. O som da flauta, por ser mais redondo, mais melodioso, torna o resultado musical mais quente. Desde já eu estabeleço com vocês a comparação, então. Vamos ouvir o segundo movimento do concerto, primeiro com o Thomas Fihry ao violino, só para estabelecer com vocês uma comparação. Então vamos ouvir o adágio, que é o segundo movimento desse concerto, primeiro no violino com o Thomas Fihry, e logo depois a gente ouve o mesmo movimento, mas tendo a flauta como solista, e vocês vão ver como a mudança de instrumento promove também uma mudança no caráter do concerto. Vamos lá. Primeiro, Thomas Fihry, numa gravação de 1989, acompanhado pela Camerata Berna. Então nós tivemos o segundo movimento, o adágio, do concerto O Verão, que é o concerto número 2 da coletânea As 4 Estações, do Antônio Vivaldi. Nós ouvimos com o violinista Thomas Fihry, acompanhado da Camerata Berna, que é a orquestra de câmara da cidade de Berna, na Suíça. E eu estou comparando para vocês com uma transcrição que foi feita pelo James Galway na flauta. Repare então como esse mesmo trecho, agora tendo a flauta como solista, reparem como a ideia de calor, de aquecimento, é mais eficiente quando a flauta é o solista. Então a gravação agora é também o adágio, o segundo movimento. A gravação que nós vamos ouvir é de 1977, o James Galway na flauta, e o conjunto que está acompanhando o Galway é o Solistas de Zagreb. Desta vez, nós ouvimos o Adágio, que é o segundo movimento do concerto O Verão, das Quatro Estações do Vivaldi, mas com a flauta como solista. Isso é uma transcrição moderna, feita pelo James Galway, o solista que nós ouvimos, e ele estava acompanhado, como eu já disse antes, pelos solistas de Zagreb, a capital da Croácia. É um conjunto de instrumentistas bastante respeitado para a execução de música de câmara. O que impressiona nas Quatro Estações do Vivaldi é justamente a eficiência com que as melodias propostas pelo Vivaldi, não só as melodias, mas o tratamento que ele dá a cada um dos instrumentos para criar os efeitos que fazem com que nós sintamos, né, com que nós sintamos a sensação que cada uma das estações nos oferece, ou seja, na primavera aquele frescor, no verão já vem uma sensação mais quente, mais envolvente, no outono um colorido mais alaranjado, uma sensação de alguma coisa que se encerra, e no inverno, que é o último concerto da série, das Quatro Estações, já aquela sensação de um frio cortante, de uma coisa rigorosa. Todas essas sensações nos são passadas pela música do Vivaldi. Então é realmente impressionante a eficiência com que Vivaldi consegue isso. Como eu fiz ontem com o programa sobre a primavera, eu quero mostrar para vocês hoje algumas músicas que têm, assim como esse concerto que nós vamos ouvir no fim do programa, que eu já adiantei para vocês aí, um dos movimentos, que tem a capacidade de nos trazer essa ideia de calor, de aquecimento, de envolvimento. São muitas as músicas que tratam do sol. Ora, se a gente está falando de calor, é óbvio que não se pode abandonar a ideia de que ele é provocado pelo sol. Então, são muitas as músicas que trazem o sol como personagem central, ou pelo menos como personagem sugerido da obra. Talvez uma das mais conhecidas do repertório é essa que eu vou colocar aqui. Ela faz parte de uma música de cena. Na linguagem de hoje, seria uma trilha sonora, né? Uma música de cena que o Grieg, compositor norueguês, escreveu para a tragédia de Ibsen, Peer Gynt. Como na época não havia som mecânico, não havia aparelho de som para se colocar CD, nem toca-disco, nem nada, eles contratavam uma orquestra para tocar durante a apresentação da peça, durante a encenação feita pelos atores. E o Peer Gynt conta então com essa música de cena genial feita pelo Edvard Grieg. A composição é de 1875 e ela estreou juntamente com a peça do Ibsen em 1876. Nós vamos ouvir aqui esse trecho, que é o prelúdio para o quarto ato da peça, que é justamente conhecido como Amanhã, ou seja, é o sol nascendo. E não por acaso eu quis trocar aí o solista do Concerto Verão do Vivaldi do violino original para uma versão para flauta. Não por acaso o sol aqui aparece na melodia da flauta. A versão que nós vamos ouvir foi gravada em 1987 pela Orquestra Filarmônica de Oslo, tendo à sua frente o maestro Esa-Pekka Salonen. Manhã, que é o prelúdio para o quarto ato da peça teatral Peer Gynt, composição de Edvard Grieg, que nós ouvimos com o maestro Esa Pekka Salonen à frente da Filarmônica de Oslo. Outra música que trata do alvorecer, do amanhecer, é um interlúdio da ópera O Escravo, do Antônio Carlos Gomes. É uma melodia belíssima, uma aula de orquestração feita pelo Carlos Gomes. Carlos Gomes, que era, no seu estilo de escrever ópera, um seguidor do Giuseppe Verdi. Mas nesse trecho aqui, nós podemos notar uma sensível influência da obra de Richard Wagner, no tratamento da orquestra. Reparem aí o papel fundamental exercido pelos instrumentos de sopro. Agora, não só a flauta, mas também o oboé, o fagote, todos têm um papel preponderante. E aqui, além da questão da luminosidade, quer dizer, do amanhecer que vai chegando, né? E obviamente com o aquecimento que isso vai trazendo, vocês têm aí uma imitação dos sons dos pássaros, feita pelo Carlos Gomes nos instrumentos de sopro. A versão que nós vamos ouvir foi gravada em 1998 pela Orquestra Sinfônica Brasileira, tendo à sua frente Yeruhan Sharovsky. Nós ouvimos a Alvorada, interlúdio da ópera O Escravo, de Antônio Carlos Gomes. A versão que nós ouvimos é da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Yeruham Sharovsky. Às vezes, essa sensação, essa ideia de aquecimento é ainda mais subjetiva. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, que é inequívoco, né, do poder de fogo, vamos dizer assim, dessa música. É a primeira peça da suíte Os Planetas, de Gustav Holst. O primeiro planeta colocado por Holst nessa suíte é Marte. Marte, que no significado astrológico, ele é o portador da guerra. Marte é o guerreiro. E Holst, quando fez essa peça, ele pensava justamente no significado astrológico de cada um dos planetas. E reparem como essa música traz, literalmente, não há outra expressão, traz a ideia de um poder de fogo, né? Então, já que estamos falando aqui hoje de verão, vamos ouvir Marte, o portador da guerra, primeira das sete peças que compõem a suíte Os Planetas, do compositor inglês Gustav Holst. Nós vamos ouvir a versão gravada por Herbert von Karajan à frente da Orquestra Filarmônica de Berlim. Marte, o Portador da Guerra, primeiro movimento da suíte Os Planetas, de Gustav Holst. Ouvimos com a Filarmônica de Berlim, regida por Herbert von Karajan. O programa hoje é especial sobre o concerto O Verão, de Antônio Vivaldi, o segundo dos quatro concertos da coletânea As Quatro Estações. E falando em verão, quer dizer, o Holst, quando escreveu aí Marte, essa peça que nós acabamos de ouvir, havia uma intenção clara de mostrar certa agressividade, né, que há, pelo menos no significado astrológico desse planeta, né, o Holst, lembrando, escreveu essa suíte baseado no, na definição astrológica de cada planeta, e Marte é o planeta vermelho, ou seja, é o planeta quente. Havia uma intenção deliberada por parte de Holst de criar esse calor na música. Agora, algumas vezes, esse calor aparece na música sem que o compositor tenha escolhido isso. E eu posso trazer aqui um belo exemplo para vocês. O concerto de Aranjuez, do compositor espanhol Joaquim Rodrigo, acaba trazendo essa sensação de calor, mas aí não havia no Rodrigo, possivelmente não havia um intuito de fazer uma música quente, digamos assim. É porque Joaquim Rodrigo nasceu e viveu num país quente. A Espanha é um país, na maior parte do ano, bastante quente. Então esse calor, essa, quer dizer, a influência do meio ambiente acaba caindo na música que o compositor produz. Esse concerto é de 1939, o Rodrigo estava em Paris quando compôs ele, e obviamente a saudade de casa o fez transpor para a música, né, o calor que ele devia estar sentindo, vamos dizer assim, bastante saudade. Vamos ouvir do concerto de Aranjuez o adágio, que é o segundo movimento, e reparem, o instrumento solista aí no caso é um violão, reparem que o acompanhamento das cordas traz uma sensação de calor, de mormaço, de coisa envolvente, que é própria do clima quente. Então vamos ouvir aí, repetindo, o segundo movimento do concerto, adágio. O solista do violão é o John Williams. A gravação foi feita em 1974. Nós temos a orquestra de câmara inglesa, dirigida por Daniel Barenboim. Este foi o segundo movimento, Adágio, do Concierto de Aranjuez, composição de 1939, do espanhol Joaquim Rodrigo, que nós tivemos com o solista John Williams, ao violão, a orquestra de câmara inglesa, dirigida por Daniel Barenboim. E agora nós vamos ao concerto O Verão, segundo dos quatro concertos de As Quatro Estações, do Antônio Vivaldi, propriamente dito. Nós vamos ouvir, como eu já fiz a comparação lá no início do programa para vocês, entre a versão original para o violino e a versão que eu escolhi para apresentar aqui para vocês na flauta. Nós vamos ouvir então essa versão de 1977. A transcrição é do próprio solista que nós vamos ouvir, que é o James Galway. O James Galway, até 1974, ele foi o principal flautista da Filarmônica de Berlim, que sempre foi considerado uma das melhores orquestras do mundo. A partir de 74, ele deixa de integrar o corpo da orquestra e começa uma carreira solo. Esse disco aí foi feito 3 anos depois, quer dizer, é o Galway ampliando o repertório da flauta, porque se vocês pensarem bem, a literatura para a flauta não é tão extensa assim. Quando o solista tem um instrumento que não tem um repertório tão grande, ele acaba pegando obras que são para outros instrumentos e adaptando para o seu próprio instrumento, é o que fez aí o Galway. E a versão ficou muito boa e por isso eu escolhi ela para ser a versão do nosso concerto O Verão, que nós vamos ouvir agora. Repetindo, Antônio Lúcio Vivaldi, concerto número 2 do Opus 8, concerto O Verão das Quatro Estações. James Galway como solista e também diretor do conjunto Os Solistas de Zagreb. James Galway na flauta e os solistas Zagreb a acompanhá-lo, nós tivemos o concerto número 2 do Opus 8 de Vivaldi, a coletânea Il Cimento dell'Armonia e della Menzione, cujos quatro primeiros concertos formam a subcoletânea As Quatro Estações. Ontem nós apresentamos a primavera, hoje o verão, e eu convido vocês a acompanhar a nossa apresentação de amanhã, que será em cima do concerto O Outono. Eu lembro que vocês podem entrar em contato com o nosso programa pelo endereço eletrônico musica.classica@yahoo.com.br. E aqui nós encerramos a primeira parte do programa Esta Música Clássica Tão Popular. Essa primeira hora do programa tem a produção e a apresentação de Rafael Fonseca, especialmente para a Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM.